Digamos que aqui é um texto. Quando você lê o texto, interpreta, você tira a resposta com sua própria opinião, você está fazendo uma interpretação subjetiva. Subjetiva quer dizer com as suas próprias palavras, com o seu próprio conhecimento, tirando a sua, o seu conhecimento do texto. Você não retira daqui. Quando você retira do texto, você está fazendo uma compreensão. Quando você interpreta e faz uma leitura de conhecimento, você está fazendo uma interpretação de texto. Por isso, há diferença de interpretação para compreensão do texto. Entendido? Vocês conseguem conhecer a diferença de interpretação para compreensão do texto? Entenderam? Interpretar, você vai ler o texto e responder com as suas próprias palavras. Compreender, você vai ler o texto e retirar a resposta aqui do próprio texto. Entenderam o que é uma compreensão e uma interpretação? Eu vou continuar copiando e aí qualquer dúvida a gente para e você pode fazer as perguntas de vocês. Olha só, a interpretação é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, as conclusões a que chegamos por meio dos conhecimentos que temos. Certo? Os conhecimentos que temos através da leitura que fazemos de um determinado texto. Vou apagar aqui e vou continuar copiando, certo? Mas vocês precisam fazer essa diferença. Vocês precisam entender o que é uma interpretação e o que é uma compreensão de um texto. Certo? Entenderam ou não? Vocês estão muito calados. Não? Todo mundo copiou? A interpretação que eu tenho de vocês foi que vocês não entenderam. Foi isso? Foi isso? E esse caderno de quem? Thank you.

Não, Thank you. Thank you.